mistério, é mistério, mistério de Jeová. Tem um rolo de mistério querendo desenrolar. É mistério, é mistério, mistério de Jeová. Tem um rolo de mistério querendo desenrolar.